meu filho. Vamos lá. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quer ficar comigo? Nos feriados, nos fins de semana, me leva café na cama. Não me dá um motivo pra eu reclamar. A gente não briga, só se ama, se apaixona e apaixonar de novo. Nascemos um pro outro e nada vai nos separar. E que amor é esse que nos deixa leve? Que amor é esse? E que amor é esse que no frio me aquece? Que amor é esse que me completa? Parece perfeito. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quer ficar comigo? Nos feriados, nos fins de semana, me leva café na cama. Não me dá um motivo pra eu reclamar. A gente não briga, só se ama, se apaixona e apaixonar de novo. Nascemos um pro outro e nada vai nos separar. E que amor é esse que nos deixa leve? Que amor é esse? E que amor é esse que no frio me aquece? Que amor é esse que me completa? Parece perfeito. E a gente não briga, só se mas se apaixona e apaixonar de novo. Nascemos um pro outro e nada vai nos separar. E que amor é esse que nos deixa leve? Que amor é esse? Que amor é esse que no frio me aquece? Que amor é esse que me completa? Parece perfeito. Simbora! Opa!